Antena Web Informação. ¿Qué opinas? O sea, ahora que escuchaste más seguidas varios géneros musicales, varias... ¿Ya tienes alguna idea? ¿O aún te es difícil decir cuál más te gusta? Sinceramente, me encanta un poco de todo, por decir así. ¿Será que la gente sabe en realidad cómo planear ese viaje? O sea, el clásico es escoger un destino así de esos en internet... Y después se va en avión, que es lo más rápido. Este virus de ébola supuestamente había sido erradicado en los años 70. Ya no habría. Sí, y reapareció. Es exactamente lo que digo. Sí. Y ahora con más fuerza. Os assuntos internacionais do momento são discutidos aqui. Puerto Internacional, às terças, às 10 da noite, com locução espanhola no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. O Papa Francisco é um alvo a abater, adianta hoje o jornal italiano Il Tempo. A Itália é um dos países que recebe mais imigrantes vindos de países, vindos de zonas como África, mas também recentemente de outras partes do globo. Segundo algumas fontes israelitas, o Papa Francisco pode ser um alvo a abater, aliás, é um alvo a abater pelas forças jihadistas, as mesmas que criaram um califado entre o Iraque e a Síria e que estão agora a ser bombardeadas pelos Estados Unidos da América em coligação com as forças curdas e iraquianas. Na verdade, não há grande evolução em termos de avanços territoriais, mesmo depois das incursões militares dos Estados Unidos da América em território iraquiano. Apesar de terem recuperado uma barragem, não tem havido grande avanço significativo por parte de todas as forças no terreno no Iraque. Alguns aviões terão sido hoje vistos a sobrevoar o espaço aéreo da Síria, aviões que vigiam então o espaço aéreo sírio. Também aqui poderá travar-se um confronto entre as forças, aliás, entre as forças dos Estados Unidos da América e também as forças jihadistas. Curiosamente, a Síria, que é um inimigo, por assim dizer, dos Estados Unidos da América, a Síria de Bashar al-Assad, com este ainda no poder, poderá agora ser um aliado no combate às forças jihadistas. E depois do Parlamento francês, foi a vez de ser dissolvido, neste caso, o Parlamento ucraniano. Petro Poroshenko, presidente da República da Ucrânia, dissolveu hoje o Parlamento. Já era uma decisão esperada, todavia, já que no dia 1 de agosto se rompeu a coligação que unia os principais partidos no Parlamento, na Rada. Ora, deu-se o caso, então, de que teria que ser dado, sinceramente, um mês para se chegar a uma nova coligação, a uma solução que mantivesse este Parlamento no ativo, mas, depois de tal não ter acontecido, o presidente Petro Poroshenko decidiu dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas para 26 de outubro. As eleições estavam previstas para realizar-se apenas em 2017, mas, dada esta situação, deverão realizar-se, então, no dia 26 de outubro. Entretanto, em Donetsk, foram presos 10 paraquedistas, e não 2, como inicialmente foi iniciado esta manhã, depois de terem cruzado a fronteira russa-ucraniana. Foram apanhados pelas forças, pelo exército ucraniano, junto à cidade de Donetsk, o principal bastião das forças separatistas. Hoje também a própria Rússia esclareceu que houve realmente um equívoco. Estes paraquedistas estavam a treinar na fronteira russa, mas foram cair em território ucraniano. É uma hipótese pouco plausível, já que avançam algumas informações da NATO e também das forças ucranianas, já que há uma precisão bastante significativa quando há estes treinos e não não apenas e não a sério ataques militares. Quando há treinos, há uma maior precisão. Mas ainda assim, é este o motivo então que avança o Ministério Russo, que dá conta então deste incidente. Numa altura em que estão a ser preparados mais mantimentos e um segundo comboio de ajuda humanitária estará a ser, como já noticiamos ontem, preparado para entrar novamente em território ucraniano. O Grupo Espírito Santo declarou insolvência, mas antes retirou 15 milhões de euros da Seguros Tranquilidade. É uma questão que está a levantar as suas suspeitas, porque 15 milhões é ainda uma quantia significativa e o Grupo Espírito Santo tem, desde logo, várias pontas soltas. Quanto ao novo banco, o chamado Banco Bom, que é a parte boa do BES, que foi, entretanto, entregue às mãos do Estado, poderá vir a perder 60 milhões de euros se a Espírito Santo de Saúde for vendida, não importa o grupo que seja, ainda que neste caso os interessados são os mexicanos Ángeles, que ainda estão sob investigação da CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Hoje, Futebol Clube do Porto e Lille vão defrontar-se para ver quem chega à Liga dos Campeões. Na próxima quinta-feira, Nacional e Rio Ave vão também tentar a sua sorte. Os nacionalistas vão jogar frente ao Elfsborg, depois de terem perdido por 2-0 na capital bielorrussa. Já o Elfsborg vem a Portugal também para jogar contra o Rio Ave. Os vilacondenses perderam por 2-1, mas têm algo importante, marcaram um golo fora. No caso de marcarem um golo aqui e ganharem a equipa do Elfsborg por 1-0, passam à fase seguinte, que neste caso é a integração na Liga Europa, onde já está o grupo desportivo Estoril Praia. Quanto à Liga dos Campeões, o jogo vai realizar hoje a partir das 19h45, o Futebol Clube do Porto vai então jogar frente ao Lille. A equipa do Futebol Clube do Porto poderá juntar-se para se formar Benfica e Sporting Clube de Portugal. O sorteio realiza-se na próxima sexta-feira às 16h45 e pelo menos vai contar com duas equipas portuguesas. Garantidamente, Portugal tem já 3 equipas nas competições europeias. O nosso programa de informação fica por aqui, mas regressa amanhã às 13h25. Boa tarde!